赐给我，那所有的名分大大付求向你的别的，让这朋友给我们给那独家寂寞撒心把Tua vida não poupa assim, pois agora que sou tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, quero só por ti viver.Se mostraste para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz.E na cruz assim mostraste para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra.Esperando teu voo